dono da terra não sou eu. Respeito não aceito, Deus é filho seu. Palhaços figurados nos braços, de bate pronto eu vejo almas penadas. Tá complicado, se enroscou não paga e fala que é um cara. Consulta os grudas da rua, vai na final. Acha normal criança sem ciranda, cirandinha com fome. Cadê seu sobrenome que fala que é homem? Vai fazer corre, já tô cansado, nunca ganha. Só espana na feira, na banca, só cola com cana. Replay de novo, eu volto, meu foco, disparo o ódio da tia K. É mentira, falso bacana. Se explica, na minha casa não fica. Mas onde antes estoura os caixas e bebe cachaça, abre o vidro e desembaça. Sotaque de malogueiro, jogador pipoqueiro, fazendo charme na área, coroa os caras, com a maca me ataca. Então escora, não enrola, é fake, lembra do tempo dos tempos, tomava só milkshake. Fazer manobra de skate, descer ladeira e fazer fogueira e só canção. Com o meu violão, não se gastou e nunca para. Tô muito louco, meu truta, só pensa em vender dura. Se espanta, se espanta, se espanta, se espanta. Juventude perdida, dando perdido na escola. Só gosta de cheirar cola, vai pra fora do país. Sou rap e eu sou raiz, na minha quebrada eu fiz, eu vivi. Sou nego, né? Sou papo reto e não sou nada discreto. Emblemas nas camisetas, roupas de grife, cordão de ouro, tênis novo, vou estouro. É, as moedas que ganhei, me compliquei com a justiça. Quem armou foi os polícias pra se dar bem. Vem, vem, vem pra cá. O pesadelo aumentou depois que eu vim pra esse lugar. Eu corre doido, mulher sofre aborto. Eu calabouço, é um mundo novo, é problema até o pescoço. Matou no peito, tem respeito, vai vendo os amizade. A polícia invade, eu sou do tempo do extrema que ninguém tá vendo. Fico tocando plato e hoje tá molhado. Se tem sacola que não é escola, não se apega nas fitas banais. Originais é o time que conta reais. Cê tá demais, é engraçado, desgraçado. Tá aguentando o cara errado. E hoje eu tô matriculado. Um dia eu trombo, te estouro o microfone, tava aposentado. O delegado sabe o que eu vendo faz um tempo. A minha rima eu entendo, gole desse sofrimento. Fica pampa o caminho, graças que tô vivo. Não é medalha, é meu mérito. Abriram um inquérito. Eu tô chegando, seu invertebrado. Eu tô na fita e vou te esmagar. Eu vou te esmagar.